é quando o lançamento de continuação andámos atrás deles. Enfim, mas problemas de agenda não permitiu que estivéssemos com a GNR, a banda que, como sabem, estamos aqui em destaque esta semana no Caso Fazem, Caso Tocam. GNR mais GNR, agora, algo que já não passa despercebido aos nossos ouvintes e é nenhum português, que foi a junção da GNR, o Grupo Novo Rock, com a banda da GNR Guarda Nacional Republicana. A propósito do concerto que dão este dia 4, aqui bem perto de nós, em Coimbra, nos concertos, aliás, nós andamos aqui a oferecer, no passatempo que está disponível na nossa página, radionova.com, oferecer bilhetes para esse mesmo concerto. A propósito disso, resolvemos falar com o Jorge Romão, ele que é o baixista da banda e que, enfim, uma banda que passa muito aqui na Boa Nova, tão ao gosto dos nossos ouvintes. Jorge Romão está praticamente desde o início nesta banda, não desde o início, porque antes de ele chegar já havia um LP, pelo menos o Independência, não é assim? Exatamente. Jorge. Eu fui convidado para entrar para fazer parte do GNR precisamente a seguir ao Independência. Portanto, já aparece no Portanto, comecei Defeitos a tocar com o Especiais. GNR em janeiro de 1983. Portanto, no ano seguinte já aparecia nos Defeitos Especiais. Exatamente. Em 83 gravámos o Twist Art, o General Elétrico, três canções que saíram no Rádio e gravámos em julho, agosto, Defeitos Especiais, que saiu no mesmo ano, em 83. Foi um ano muito produtivo, posso dizer. Antes de mais agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui connosco e bem-vindo aqui à Boa Nova uma vez mais. Já falámos há alguns anos atrás, quando a saída em 2000, julgo, do Popless, Na realidade, GNR dizia-se que na altura que era uma provocação à GNR. Neste momento os ânimos estão mais que serenados e a provar isso mesmo está aqui esta junção que já vos uniu no pavilhão Atlântico e agora aqui em Coimbra. É, isso já passou, já faz parte, realmente já está esquecido. Houve, eu na altura ainda não estava, mas durante os dois primeiros singles houve ali uma polémica relativa em relação à utilização da sigla, mas foi um bocadinho tempestade em copo d'água, já passou. Vocês, e é um bocado isso, a prova em que não há ressentimentos e que não ficou nada assim guardado. O espetáculo que já fizemos em abril no Pavilhão Atlântico com a Banda Sinfónica da GNR e que vamos repetir dia 4 de julho em Coimbra. Eu, na altura, a ler a crítica deste concerto do Pavilhão Atlântico, para além do paralelismo que foi feito com o espetáculo do Estádio José de Alvalade, já lá vão 16 anos, não é? Dizia-se que mal empregado para ser uma única vez. Portanto, o concerto de Coimbra vem provar que não será uma única vez e provavelmente ainda haverá umas quantas, não? Para já está marcado o de Coimbra. Nós gostávamos bastante, e a Banda Sinfónica também, de fazer mais um ou dois espetáculos no Porto. Achávamos que devíamos um bocado isso também à cidade e aos fãs do Grande Porto. E há a intenção de tentar repetir o espetáculo também no pouco mais do Sul, para o Algarve, no Algarve. Vamos lá ver. Para já, e não é muito fácil, devido à agenda da Banda Sinfónica, não tem total disponibilidade, são 120 músicos. Às vezes nem não é muito fácil marcar, de maneira que tínhamos pena de só fazer este espetáculo em Lisboa, e esta oportunidade dia 4 em Coimbra, realmente já estávamos com saudades de tocar com eles. O que é que é difícil neste concerto? É a logística? É a logística, a disposição em palco, é a captação dos instrumentos da Banda Sinfónica, e é um bocado esta junção da parte da nossa parte elétrica, dos decibéis da bateria, do amplificador de baixo, do amplificador de guitarra, com instrumentos tão clássicos como um violoncelo, instrumentos com caixa de ressonância em madeira que, devido às frequências geradas pelos nossos amplificadores, fazem vibrar as madeiras dos instrumentos que a Banda Sinfónica usa. Essa parte técnica é mais complicada, mas nada que não se consiga fazer com uma boa equipe técnica, como é o caso da nossa, né? Temos técnico de som da frente, o técnico de palco, são pessoas que nos acompanham, conhecem bem o som GNR, estão relativamente habituados a fazer som com orquestras, de maneira que do feedback que tivemos em relação ao som no Pavilhão Atlântico foi positivo. Ninguém se queixou que o som estivesse mal. O Pavilhão Atlântico não é fácil. Ter de Coimbra terá uma vantagem, a vantagem de ser ao ar livre. Exato, um espaço aberto. O som provavelmente deverá ser. É pouco provável que se consiga fazer mau som com um espaço ao ar livre. Tirana. Thank you. ficar sumada, às carne para ganhar, expire e investir. 3-2 é só subtrair, aprender a dividir para poder reinar. Tirar é sofrimento, foi, é frida e unguento. Tirana é sincera, mas só por um momento. Tirana é um bom nome, foi, para quem não sentiu fome. Se ela ainda te enganar, não vais partir e podes cá ficar. 2-3 multiplicar, somar, às carne para ganhar, despir e investir. 3-2 é só subtrair, aprender a dividir para poder reinar. Ora bem, já lá vamos a este concerto. Vamos pegar aqui até na história da GNR. A GNR, há pouco falámos também da provocação que poderia ser associada ao nome, mas ainda houve pequenas provocações que vos trouxe alguns dissabores. Recordo-me do Vídeo Maria, que chegou a ser claro. um tema proibido e não só. É assim, esta ligação à GNR era expectável por vós ou que sabemos partiu inicialmente da própria banda do Tenente Jacinto Monteso? Claro, não, já nós recordamos de um tatu militar que houve no estádio do Belenenses há cerca de 20 anos, em que a charanga da GNR, os militares a cavalo a tocarem, fizeram versões de, nomeadamente do GNR. Nessa altura eu lembro, temos comentado, que tinha graça fazer, mas com a charanga. Nunca pensámos, muitos anos depois, vir a fazer com a banda sinfónica. E o convite parte da banda sinfónica, do maestro Tenente Coronel Jacinto Monteiro. E claro que ficámos super contentes pelo convite, aceitámos logo, encontrámos uma ou duas vezes com algumas conversas pelo meio para tentar acertar como é que se conseguia pôr isto de pé, e infelizmente que se conseguiu com ensaios que fomos fazer com a banda Lisboa, conseguiu-se pôr isto em pé. Foi relativamente fácil, eles são super profissionais e nós também, quando queremos, somos disciplinados, de maneira que foi fácil trabalhar. Já vi a morte certa, já senti a fome aperta. Já bati à porta. caixa aberta vou. Pecado fundido, queimado, já desci lá embaixo ao fundo, já falei com outro mundo e então já passei o limbo limpo, já subi ao purgatório e vou zangado. Bem-vindo ao passado, pecado arrependido, queimado, à vez de, nestes destaques musicais, cá se fazem, cá se tocam, de falarmos com uma autoridade, na prática. Ele chama-se Tenente Coronel Jacinto Montezo, é o maestro da banda da GNR, que está, de facto, no dia 4, também em Coimbra, com o grupo Novo Rock, neste concerto, que é uma repetição do que já se passou no Pavilhão Atlântico. Antes de mais, agradecer-lhe, desejar-lhe muito boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Dizíamos há pouco que estamos a falar com uma autoridade, e assim é. Na realidade, quem foi o Sr. Tenente Coronel que teve a ideia de juntar a sua banda com o GNR? Antes de mais nada, boa tarde para todos os ouvintes. Foi realmente, essa ideia apareceu num concerto em Vilar de Mouros, quando a banda do GNR foi abrir a 35ª edição do Festival de Vilar de Mouros. E depois um dos jornalistas, creio que foi da Antena 1, perguntou-me o que é que eu achava dos grupos de rock português, o que é que eu achava do rock português. Eu disse que, enfim, gostava de alguns grupos, tinha uma preferência um pouco especial para o GNR, era interessante fazer um concerto conjunto. Depois eles ouviram, a produção também ouviu, gostaram da ideia e começámos então a cozinhar, digamos assim, essa ideia. E ao fim, no final de 2 anos foi posto em prática para o Jornal Atlântico. O Jorge Romão dizia há pouco que a maior dificuldade é uma questão logística. É assim? É um bocado complicado, porque para além da logística, toda a logística do grupo, há a logística da banda, que com mais ou menos elementos serão sempre 100, mais de 100 músicos, é complicado. Portanto, essa parte logística, ter também espaço em palco, é complicado de gerir. Mas consegue-se quando há um palco com dimensões e quando há uma produção que apoia, como aconteceu no Atlântico, conseguimos superar os problemas políticos. pois sai a luta e artificial. Como o sangue matou-me primeiro e a ti depois. A luz de uma embestida é como saltar uma hoguera. A barreira de fogo na fronteira. Ao fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, ao pouco sangue que tenho para dar. Vocês sempre tiveram participações, aliás, a própria banda teve várias alternâncias em termos de músicos. Teve Alexandre Soares, o Vitor Rua, o Mano Zé, né? O Manuel Ribeiro, o próprio Paulo Praça, que esteve connosco aqui à entrevista há cerca de um mês, também pertenceu, o José Garcia. E depois há participações do mais diversos géneros. Zival Silvestre, em Pronúncia do Norte, o Javier Andreu no Sangue Oculto, enfim, sempre tiveram muitas participações. Esta, no entanto, é o desafio máximo, não é? Porque não é alguém que se mete, são cento e muitos elementos, como há pouco disse. Claro, claro, claro. Não, o desafio passou por saber como é que isto iria resultar, esta fusão. Grande parte do mérito também está nos arranjos e nos arranjadores que os fizeram, e na qualidade de execução também da banda sinfónica. A banda tem uma rodagem muito grande, tocam quase todos os dias, de maneira que. E eles também estavam um bocado na expectativa o que é que isto vai dar, o que é que isto iria dar. Mas no fim do concerto, em Lisboa, no Pavilhão Atlântico, estavam os dois lados bastante contentes com o resultado. E lá está, nós, GNR, e eles, Banda Sinfónica da GNR, pelo resultado final após o concerto, é que se comentava que era pena não se fazer mais dois ou três fazer mais dois ou três concertos, não é? E ainda bem que apareceu este convite da Câmara de Coimbra, e lá estaremos no dia 4 de julho cheios de vontade e cheios de saudades de voltar a tocar em Coimbra, coisa que já não fazemos há uns tempos. Sempre fomos bastante bem recebidos em Coimbra, de maneira que vamos cheios de pica para voltar a tocar em Coimbra. Aliás, Coimbra recebe sempre bem. Coimbra, como um espaço aberto, é o ideal para a vossa banda. Eu creio que sim, mas é assim, a nossa banda, em termos clássicos, ou nos nossos concertos normais, digamos assim, preferimos os espaços fechados, preferimos os grandes teatros, preferimos os grandes palcos. No entanto, com a banda amplificada e com a produção que se pretende, do género que se fez no Pavilhão Atlântico, eu creio que num espaço aberto os técnicos são conseguem tirar melhor partido da banda e melhor partido do grupo. Boa Nova, um mundo de emoções. Felizmente que a noite sai. Ainda bem que a névoa por aí. Estou contente se a luz se esvai. Uma sombra invade este lugar. Se um amanhã partido for de tamor for. As tréguas não vão demorar. Estou contente se o luxo esvai. Se o céu não fecha sobre nós, resvala-me esta. Direto assim, se esta imagem é tão. Ora bem, que temas é que são revisitados nesta vossa junção? Eu pergunto isso porque, assim, eu julgo que há temas que são propensos a ter a ser orquestrados, assim. Claro. Digo eu, por ouvido, por exemplo, claro. o Bellevue, que é um tema que eu gosto muito. Sim, aliás, sim. Eu posso dizer que foi o primeiro disco que comprei do GNR, foi Psicopátria. Psicopátria. Portanto, eu tinha 14 anos na altura. E sempre foi dos temas... É dos arranjos que eu mais gosto. Tem a particularidade de ter sido feito pelo teclista que nos acompanha ao vivo, o Novo. Uhum. E tenho pena que ele só tenha feito o arranjo para o Bellevue, porque é dos arranjos com que eu me identifico mais e que acho que está com muito bom gosto. Uhum. Eu ainda não ouvi, mas associava que fosse um tema fácil, ou melhor, que se predispusesse a ser gostado. Mas que outros temas, enfim, e quem é que os escolheu? Nós tentámos um bocadinho percorrer aqueles temas, os singles, foi um bocado inevitável, foi tentar fazer uma espécie de desktop, mas depois estão temas que... nem sequer estavam inicialmente apontados para os tocar e no caso do hardcore foi o Vasco Azevedo, uhum. Foi outro dos arranjadores que nos ligou depois e sugeriu que o hardcore entrasse para o Lima de espetáculo, que gostava imenso, tinha pena não fazer os arranjos para o hardcore. Estou a falar de um tema já de 82, assim, portanto, não é? Exatamente. Assim, mas... por coincidência, por acaso, foi nos espetáculos que fizemos nos Coliseus para comemorar os 25 anos de GNR, foi o hardcore em que participou o Paulo Furtado, o lendário. Aliás, vocês vão à cidade dele, não é? Evidente, exato. Os temas da banda da Guarda Nacional Republicana foram escolhidos por mim, os dois temas que vamos interpretar. Os outros temas, houve um consenso, embora eu deixasse, por razões óbvias, ao grupo a escolha do programa que queria escutar, pois os arranjadores também tiveram algumas preferências, e da nossa parte não houve qualquer problema em escutar os temas que eu gostaria, até porque alguns deles nós também gostamos, não é? Quais são aqueles que, agora revisitando já o Pavilhão Atlântico e pensando neste concerto, quais são aqueles que o maior gozo dão à própria banda a executar? Eu creio que, portanto, eu gosto muito de 3 ou 4 temas. Morto ao Sol, a banda gosta muito, por exemplo, da interpretação da pronúncia do Norte, o Asas e o Dunes. São 3 ou 4 temas muito bem, que eu creio que a banda gosta e que conseguimos executar muito bem. Rasgados por catos e hortelãs, deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios refrescos gelados, zelamos segredos, saltamos rugidos. Participações estão previstas para este concerto? Ou... Não há convidados especiais. Era preciso fazer ensaios para afinar com o espetáculo todo, montar o espetáculo, deixá-lo pronto com a banda sinfónica. Ia ser complicado estar ao mesmo tempo a pensar em outros convidados, de maneira que... E a ideia e a intenção era um bocadinho o espetáculo... Respirar e viver da participação da banda sinfónica da GNR. Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe ralho. Novos ricos são má sorte. É a pronúncia do norte. Tontos chamam-lhe torpe. Hemisfério fraco, outro forte. Aí o dia não sejas triste. A bússola não sei se existe. E o plano tal. A morte discussão com a GNR é um abrir de portas a um outro público para a banda sinfónica? Não é, digamos assim. A preocupação maior neste concerto com a GNR foi fazer realçar duas coisas. Primeiro, as próprias siglas fazem com que pudesse haver uma aproximação que não é usual e que eu creio que nunca aconteceu por esse mundo fora, haver um grupo de rock e haver uma banda militar com a mesma sigla que pudessem tocar em conjunto. Creio que nunca aconteceu isso. No caso da GNR é a primeira vez, mas, por outro lado, permite que a Guarda Nacional Republicana possa pôr em destaque o seu lado mais cultural, o seu lado mais artístico, que normalmente não acontece no dia-a-dia. As pessoas conhecem as patrulhas da Guarda, conhecem os homens da Guarda, mas não conhecem realmente a parte cultural da Guarda, que é bastante importante. E isto é muito bom, não só em termos de banda, não só em termos de imagem, mas é muito bom porque representa duas coisas. Representa uma união de gerações. Se as pessoas forem ver um concerto, vão ver que a banda está muito jovem, a banda tem muitos músicos entre os 20 e os 25 anos, e que nos juntamos para um grupo, enfim, mais maduro, mais idade, e que conseguimos fazer uma simbiose muito boa, o que quer dizer que as gerações podem perfeitamente conviver. Quer dizer, por outro lado, que a Guarda Nacional Republicana está aberta à sociedade civil, que a Guarda Nacional Republicana existe para proteger a sociedade civil, mas também para acompanhar e para ombrear com ela em alguns aspectos que têm a ver com as suas preocupações dia-a-dia e, sobretudo, os aspectos culturais. É uma evolução de quase dois séculos. Exatamente. Vocês têm um historial de pelo menos 26 anos, não é isso? E, se vamos comparar isso, então a banda sinfónica tem um historial de já de século... É verdade. Ora bem, mas assim, tendo em conta isto, eu vou fazer uma pergunta. Que gosto tem ouvir temas de GNR noutras vozes? E dou-lhe, por exemplo, o próprio tema Belo Vivo, que há pouco que já ouvimos e lá está gravado pelo João Pedro Paes. Uhum. Que gosto tem essa audição? É simpático ouvir... canções do GNR cantadas por outros músicos, outros artistas, é simpático. Passo a palavra, carilo o açafrão, o molho é inglês, receita da sedução. Esqueci-me da entrada, cantada em alemão. arranjar músicos para a banda não é difícil, aliás até haverá uma lista de espera, mas no entanto ao fazer isto também cativa os próprios músicos. É assim, a nossa ideia ao fazer esse concerto com o GNR não foi propriamente a de cativar os músicos, mas foi mais o de mostrar as capacidades, as diferentes valências e capacidades da banda. E a banda tão bem pode atuar num concerto clássico, num grande teatro como o São Carlos, como aconteceu na passada quarta-feira, como pode atuar em grandes palcos, no Pavilhão Atlântico ou em palcos ao ar livre, como já aconteceu aqui e como tem acontecido até no estrangeiro. O GNR marcou uma geração, a par com outras bandas, como o HF, eventualmente. Sim. Tenho alguma consciência disso, não é uma coisa assim que me tire o sono, mas tenho, nós sentimos isso um bocadinho nestes espetáculos maiores em que estou-me a recordar agora nos Coliseus, nos espetáculos dos 25 anos de GNR, que apareceu uma faixa feita por fãs dali da zona da Grande Lisboa que é capa do In Vivo, por exemplo. Uhum. E o In Vivo é de 90, de maneira que há 15 anos que não víamos aquela faixa e aparecem pessoas que na altura tinham 16, 14, 17 anos. Nestes espetáculos maiores, eu vi-vos há 15 anos ali no sul, no centro, no norte. Portanto, por aí vamos tendo um bocado a noção que tivemos alguma importância para determinada geração e para algumas pessoas. Jorge, não acha que este concerto, este e o que já se realizou no Pavilhão Atlântico, é pena se não tiver um registro vídeo ou áudio, pelo menos, e que seja editado? Claro que é pena. Nós, o concerto do Pavilhão Atlântico foi gravado pela RTP e esperemos que o passe oportunamente e num horário em que muita gente possa ver o concerto. Creio que vai ser transmitido dentro de alguns dias. Fizemos já algumas entrevistas também a finais para se poder montar esse programa. Eu não sei se vai ser editado o DVD ou não, mas isso depende muito. Sabe que hoje em dia os aspectos comerciais são muito importantes e tem muito a ver com a saída que poderá ter ou não um DVD deste género. Embora eu acho que resulta muito bem o espetáculo ao vivo, acho que num DVD resultaria muito bem, não ficaria aquém de muitos outros DVDs que nós temos, compramos e que vemos aí no mercado, mas isso depende muito da produção e depende muito das expectativas do mercado, não é? Gravámos também em multipistas a parte de áudio, precisamente para tentar trabalhar o material, uma posterior edição em DVD do concerto, vamos ver. Portanto, não... Um bocadinho Ou seja, a possibilidade pelo menos fica no ar. Uhum. Não, é um documento que temos, e no nosso caso, principalmente, não há registro de imagem e de som disponível para quem queira comprar ou ficar com um documento qualquer de GNR ao vivo. Não há coisas... filmagens esporádicas de fãs e coisas domésticas. As coisas agora que fazem telemóvel passado duas horas estão no YouTube. Exatamente. Quem anda a engatar, adoro a partir de agora, qual é a expectativa da GNR de ter mais inovações, que na fato que foi, aconteceu com a GNR? Há uma coisa na calha, não? É assim, como se o sabe, as inovações não podem ser feitas de todos os dias, nem pode ser dia a dia. Elas vão surgindo consoante também as oportunidades e consoante as ideias, as diferentes ideias. Por exemplo, nós na quarta-feira fizemos uma outra inovação, apresentámos a primeira banda portuguesa com violinos e violas, que também não é usual e também não é normal numa banda sinfónica. As inovações vão acontecendo, há alguns projetos na manga, algumas surpresas que nós reservamos para o futuro, mas como são surpresas, como é lógico, também não convém estar a divulgá-las agora. Não é? O que eles vão fazer, não é? Não é nada de especial, mas enfim, vão sendo pequenas inovações que eu acho que são importantes. Dito isto, o que é que fica, enfim, já temos a ideia que temos um concerto no Pavilhão Atlântico, agora este na bela cidade de Coimbra, sei que eventualmente gostariam muito de fazê-lo também a norte e a sul do país. Qual foi o gosto principal que fica desta parceria? Sim, em relação aos concertos, e ainda antes de responder à sua pergunta, em relação aos concertos, eu devo dizer que há muitos pedidos para que este concerto se realize, mas nós temos que pensar muito bem e agendar muito bem, não só em termos de interesse, mas também em termos de disponibilidade dos grupos e em termos de não saturação. A partir de um determinado ponto, um determinado número de concertos que possamos fazer, poderá começar a haver alguma saturação ou poderá a cair um pouco na rotina e nós não pretendemos. Tornar-se banal. Exato. O que fica ao fim e ao cabo desta parceria e aquilo que me parece que foi melhor nesta parceria, eu acho que foi muito bom trabalhar com o Grupo GNR, sairmos um bocado da nossa rotina. Por outro, eu creio que eles também gostaram de trabalhar com a banda e sentir um pouco, eu não direi a disciplina, porque a disciplina para um músico tem que existir sempre, quer ela seja uma disciplina militar, quer ela seja uma disciplina artística, e sobretudo esta tem que existir. Eu acho que o grupo, contrariamente àquilo que nós às vezes vemos em espetáculo e pensamos dos grupos, este grupo foi muito profissional no trabalho que teve connosco, acataram muito bem as minhas indicações, eu tentei dentro do possível também que a banda seguisse as preferências deles, tentámos acertar as agulhas e foi muito fácil trabalhar com eles. Portanto, foi um prazer muito grande trabalhar com eles e creio que criámos ali um grupo de amigos, enfim, para mais tarde recordar estes eventos. Não duvido. Jorge, para terminar, o lado dos Cisnes tem já 6 anos, não é assim? Um em 2002. Já tem. Então, já estamos cheios de vontade para começar a... Temos estado um bocado a resolver a parte de edição, não é? A repensar um bocadinho todo o esquema de edição. Temos tido algumas conversas com a editora, de maneira que temos consciência que estamos estamos na altura para pôr cá material novo fora. Sim, vivemos desta... Nós próprios estamos a sentir necessidade disso. Vivemos desta última coletânea, que tinha lá uma excelente continuação. Nós próprios estamos um bocado com essa vontade. Necessidade de ter originais cá fora. Temos algumas coisas alinhavadas, mas... vamos começar a trabalhar em força agora no início do outono, para ver se para o ano, se início do próximo ano, tínhamos cá fora coisas novas. Jorge, muito obrigado pelo tempo que nos pôde expor aqui para a Rádio Boa Nova. Dizer que no concerto estarão lá também ouvintes da Rádio Boa Nova, já que estão aqui ao concerto, portanto, e nós próprios nos iremos ver para lá. Muito bem. Obrigado por tudo e boa sorte para este concerto. Muito obrigado, então. Portanto, Coronel, muito obrigado pelo esperado que teve de estar aqui na Rádio Boa Nova. Muito obrigado, eu, e boa sorte para a Rádio. Obrigado. espontâneo.